amor eu caminho diante da vida sem medo. E parto pra cima das coisas inteira. Pois hoje eu trago no peito a simples certeza de que amar nunca foi conjugar só o verbo sofrer. Tire essa dor do caminho que eu vou sair por aí. É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofri. É como se então, de repente, luz do sol, novo dia. E dessa vez vou chorar toda a minha alegria. Agora eu caminho diante da vida sem medo. E parto pra cima das coisas inteira. Pois hoje eu trago no peito a simples certeza de que amar nunca foi conjugar só o verbo sofrer. Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí. É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofri. É como se então, de repente, luz do sol, novo dia. E dessa vez vou chorar toda a minha alegria. Então, de repente, luz do sol, novo dia. E dessa vez vou chorar toda a minha alegria. E dessa vez vou chorar toda a minha alegria. E dessa vez vou chorar toda a minha alegria.